3, desce para 2 mil pés, chega na área do chão 02. Bom dia. Solo Salvador, bom dia. Azul Yankee November. Azul Yankee November, bom dia, prossiga. Gostaria de solicitar autorização de reboque do Pátio 3, no Pátio Principal, ponte número 1. Tá livre o reboque, reporta no término de fim número 1, o Azul Yankee November. Autorizado. nome é Torre 118, do sinal 95. 1895, obrigado, Fernando. Torre do Salvador, cordial, bom dia, Rio 5973, avisando no IEBS da pista no zero. 1973, Querengal no 012, continua a aproximação, reposte no externo, baixado e travado. Boa tarde, externo, baixado e travado. Passando externo, baixo travado, Rio 5973. 5973, autorizado pouso pista no zero, vento calmo. Repouso, vento calmo, grande. Salvador, Azul Yankee November, informa o término do reboque. Bom dia, muito obrigado. Azul Yankee November, ciente, bom dia. Número 73, no solo 17, livre pista pela direita, solo, 121.9. Disse 973, no solo 17, libere pista pela direita, chame solo, 121.9. Digo 973 na escuta? Escuta possível, Adivano. Digo 973, libere pista pela direita, solo, 121.9. Direita, 219, bom dia, senhor. Bom dia, táxi Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, vou ficar atento ao sinalizador. 97, prossiga. Afirmo, já abriu. Abriu 0605. E vamos verificar. Nada. Bom dia, desça para 2.000 pés, chegada bomba e ajuste no 0.2. Qualquer ideia, descend 4,000 feet, bom arrival, Kelly 1012.